sal louca à noite. Quem viu no vulto o rastro desandou. Marcado o jogo, fim no trato acordou. Lançado os dados, se na sorte me errou. Pesou no céu essa estrela. Se lambuzar no corpo quente se apura. Ninguém se viu no gole seco da manhã. Esqueço a morte, enxugo a ferida sã. A cada passo uma história. No vento uma força essa cor. Destravo o embaço, a palma treme, lembrou dos filhos salvos, seu escudo atiçou. Aflitos nós em meus laços, o gasto fio atrás desencapou. Sangue viu, gozar no fado saturar. Se lambuzar no essa morte, enxugo a ferida sã. A cada passo uma história. No vento uma força essa cor. São firmes os olhos que sonham no traço. Engasgo santo, tempo intenso.